Meu mundo da minha tristeza. Saudade do vento volta fora. Saudade do vento volta fora. Saudade da preta, da preta visto. De cabelo duro que passa do rumo. É que preta do rumo. É que hoje eu sou livre como beija flor que fugiu da gaiola e vou rasante. A procura de uma flor que fugiu da gaiola e vou rasante. A procura de uma flor. Olha o grito povão. Jamaica, legue, legue, lê. Jamaica, legue, legue, lê, lê, lê. Jamaica, legue, legue, lê. Jamaica, natureza, natureza. É o verde, é o mar, é a flor. Natureza, natureza. É o verde, sem senhor. Que hoje no meu mundo é verde, contente a flor. Eu exi ser seu beija-flor. Puxada, araxé, puxada, araxé. O reino de Yorubá, o reino de Yorubá. Puxada, araxé, puxada, araxé. O reino de Yorubá, o reino de Yorubá. Que hoje meu mundo não tenha tristeza. Saudade do vento bota fora. Saudade do vento bota fora. Saudade da preta, de preta vindo. De cabelo duro, de mascado. É que preta do rumo. É que hoje eu sou livre como beija-flor. Que fugiu da gaiola e vou rasante. A procura de uma flor. Que fugiu da gaiola e vou rasante. A procura de uma flor. Olha o grito povo, Jamaica, Jamaica, ligue, ligue, lê, lê, lê. Jamaica, ligue, ligue, lê. Jamaica, natureza, natureza. É o verde, é o mate, é a flor. Natureza, natureza. É o verde, senhor. Que hoje no meu mundo refleti, contente a flor. Eu exi ser seu beija-flor. Puxada, araxé, puxada, araxé, o reino de Yorubá, o reino de Yorubá. Puxada, araxé, puxada, araxé, o reino de Yorubá, o reino de Yorubá. Puxada, araxé, puxada, araxé, o reino de Yorubá, o reino de Yorubá.